Serra Tango pouso em qual pista? 1-0. 1-0, esqueci Serra Tango pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0 meia nota. Gente, livre pouso 1-0, esqueci Serra Tango. Confirma o ajuste, gentileza. 1-0 no 4. E 14, grato. Tango, 1-0 escola 48, pátio. 405. Gente, meu taxi via taxi Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, Mike Leck. Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, Mike, do Zeta. tem que ficar tentando follow me ali no setor sul do pátio. Tiazão, mantém a posição. Tango cruza, pista no 7, protege parte 5, protege livre. muito bom dia, Franciele. Campo 38 no meu, bom dia. Esta via chegada a Mari para o nível, perdão, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 013. Chegada 2000 no 013. 3816, autorizado em agora, 78, pistão 0, reposta estabilizado. Eu no meio completo aqui na IADS, eu que sou pistão 0, chama a torre de Salvador, uma frequência 118, 195. 8895, boa noite, obrigado. Salvador, tá 3896, estabilizou. 3896, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 129. 7. Oito no meio, somos 36, libera direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, obrigado.